Foi uma briga séria. Querida Julie, sim, também me surpreende que discordâncias sobre questões tão bobas possam acontecer, mesmo entre pessoas que, como você e Michael, concordam a respeito de todas as grandes questões da vida. Tenho certeza de que parte da culpa foi da agitação do feriado. Os dias de folga dele eram poucos para vocês irem de carro a Nova Jersey no dia seguinte ao Natal, chegando em Chicago 3 dias depois e retornando a St. Louis no dia de Ano Novo. A exaustão estraga qualquer humor. Ainda assim, é evidente pelos seus comentários que o cansaço tem apenas parte da culpa pela briga que tiveram. As diferenças entre seus desejos e temperamentos individuais também contribuíram, mas estou convencida de que também estão tendo problemas que são alimentados pela tensão perene existente entre homens e mulheres, seres com estruturas e pontos de vista muito diferentes e que, portanto, costumam atribuir uma importância diferente às coisas. O estresse e a exaustão acentuam os efeitos dessas diferenças, porém não penso que elas sejam insuperáveis. Como ensina a Bíblia, o homem e a mulher foram criados como seres complementares que devem enriquecer um ao outro através de suas diferentes estruturas e de seu amor mútuo, de modo que são impossíveis entre seres do mesmo sexo. Nenhum de vocês sozinho consegue gerar um filho. Juntos podem se tornar pais. Essa fertilidade também se reflete em suas almas, e tudo o que fazem em parceria um com o outro é mais rico por conta dela. É isso que acontece em um casamento feliz. Por que então a sua natureza às vezes entra em conflito com a de Michael? Acredito que esse problema tenha sua origem com Adão e Eva. Quando eles pecaram juntos contra Deus, apartaram-se dele. Seu pecado também os separou um do outro profundamente. Pecar em conjunto sempre termina por separar os comparsas pecadores, o que é uma das facetas de sua punição. Ambas as naturezas masculina e feminina foram afetadas pelo pecado original. Todas as qualidades masculinas mais notáveis, como força, coragem e nobreza, foram minadas desde a raiz. Você já deve ter notado que quando um menino pequeno se irrita, a sua primeira reação é usar os punhos. Como a maioria dos homens, Michael tem de lutar contra a tentação de permitir que a sua força degenere em brutalidade, sua coragem em imprudência e sua nobreza em arrogância e orgulho. E com certeza, você já sofreu tentações paralelas. Sua sensibilidade natural ameaça se tornar mero sentimentalismo autocentrado, e sua atenção aos detalhes pode, com extrema facilidade, degenerar em mesquinhez. Nesses momentos, tenho certeza de que Michael se sente tentado a cantar a canção de Higgins em My Fair Lady. Por que não pode ser uma mulher ser mais como um homem? Ou por que não pode uma mulher ser mais como um homem? Ao longo dos últimos meses, você e Michael têm vivenciado os efeitos da queda de Adão e Eva, refletidos em suas naturezas diferentes, as quais, originalmente, deveriam estar em harmonia, não em conflito. Em momentos de tensão, Michael esquece o belo segredo da feminilidade encarnado em você, e você, por sua vez, perde de vista a força e a nobreza masculina que ele encarna. Vocês passam a identificar um ao outro de forma errada, não com quem cada qual é, mas com suas fraquezas características. Isso está muito longe do plano que Deus tinha quando deu a Eva e a Adão e quando permitiu que você e Michael se entregasse um ao outro. Você pode considerar essa situação decaída como uma tragédia, o que ela de fato é, ou como um desafio, o que ela também é. Como já disse antes, O casamento cristão é uma vocação importante. É o cenário ideal para se restabelecer a harmonia original entre homem e mulher, tão tristemente corrompida pelo pecado. Que tremenda missão para você e Michael, nobre e difícil, mas com humildade, perseverança e oração, o amor de vocês triunfará. Com meus melhores votos de um ano novo pleno de reconciliação e amor, sua sempre Lily.